terrorista. Podem matar um bandido, um assaltante, que deveria morrer. É hipocrisia, hipocrisia que destrói e alucina as mentes dos humanos, a mente dos humanos. Viva e saiba que há abundância neste mundo, pessoas passando fome sem necessidade, porque outras pessoas têm mais do que outras pessoas. Isso se chama a hipocrisia que existe no homem. Podem matar, podem matar um terrorista, podem matar um viciado, mas o que precisa ser matado é a hipocrisia. Podem matar bandidos, assaltantes, estupradores, no governo há usurpadores. Lute, faça sua parte pra mudar o mundo, este mundo feito de hipocrisia. Mesmo que outros derrubam árvores, você é capaz de plantar a paz. É só nós, é a gente faz. Podem matar terroristas, podem matar estrupadores, mas tem que morrer a hipocrisia que abalaça. Avassaladora. Falei errado. Tem que matar a hipocrisia que existe no homem. Que existe no homem. Whoa.